Senhor, ao meu clamor, atende a minha voz, meu Rei Salvador. Pela manhã a Ti eu vou me apresentar, na Tua casa vou me inclinar. Alegrem-se os que confiam em Ti, exultem eternamente, Senhor. Tu és a nossa defesa, em Teu amor encontramos paz. Glórias a Ti, ó Deus, sempre a Ti louvar. Guia-me, Senhor, na Tua justiça, aplana meu caminho em Tua benevolência. Os que praticam a maldade cairão por seus próprios conselhos, mas em Ti eu encontro a verdade. Alegrem-se os que confiam em Ti, exultem eternamente, Senhor. Tu és a nossa defesa, em Teu amor encontramos paz. Glórias a Ti, ó Deus, sempre a Ti louvar. Pois Tu, Senhor, abençoarás o justo, circundarás com Teu escudo. Em Teu temor eu me inclino e em Tua graça me refúgio. Alegrem-se os que confiam em Ti, exultem eternamente, Senhor. Tu és a nossa defesa, em Teu amor encontramos paz. Glórias a Ti, ó Deus, sempre a Ti louvar. Português e worship, a torcida, guitarra, piano, português e worship.